exorcizando demônios, exercitando neurônios. Tiro tripa do fake, tripa do falso de bíceps inflado. Ripa no falso, cabaço do caralho, nunca passa de fase, eu sou autodidata. Os problemas são as datas, meus motivos é meu fardo. Que será, será, mas amanhã virá, meu amanhã virá. Cantando sou pirá, sabendo admirar, faço corre virar. O mano admirar, sem poder adivinhar, e não me para, o movimento é protestante. Parei pra que tô ligado no farsante, parei pra que pra cor não é palanque. Não tem como hoje ser igual antes, tudo distante, outro semblante. Mas parei pra também que ninguém vai meter o louco, falar que eu tô louco, ainda bem que eu tô louco. Se pergunte burro no furdunço, porque é de todos falando e todos mudo, todos ouvindo, todos surdos, todos vendo e todos cegos. Bem-vindos ao Rap Game, batalha do ego palhaçada. São meus demônios que escolhem meu tempo pra dormir. São mal verdade, mentira, tentam me iludir. Descobriram um jeito de me fazer sorrir. Descobriram um jeito de me fazer sorrir. São meus demônios que escolhem meu tempo pra dormir. São mal verdade, mentira, tentam me iludir. Descobriram um jeito de me fazer sorrir. Descobriram um jeito de me fazer sorrir. Tenho meus demônios, sim. Hoje somos os sonhos que temos. Eu temo ter mais madrugadas sem sono. E antes do fim, um drink pra mim, um brinde a nós. E a cada momento de paz, entre tantos quartos, encontrei a sós nesse barco, rezando pra alcançar o cais. A voz na cabeça diz foz. Fiz o que eu fiz, nunca quis o que atrai. Até quem fala é nós, trai. Antes ouvisse a voz que me desfaz. Ando entre anjos e demônios. Sonhos ao chão, piso sem olhar pra trás. Viso que é eterno, vivendo no inferno. Espero que tudo isso não seja em vão. São meus demônios que escolhem meu tempo pra dormir. São mal verdade, mentira, tentam me iludir. Descobriram um jeito de me fazer sorrir. Descobriram um jeito de me fazer sorrir. São meus demônios que escolhem meu tempo pra dormir. São mal verdade, mentira, tentam me iludir. Descobriram um jeito de me fazer sorrir. Descobriram um jeito de me fazer sorrir. Thank you.